Iberba 13, bota esse bagulho pra endoidar, garoto! Caribe Show! Ó, ó! E o quê? E bota na batida, na batida, na batida. Bota no batidão, bota no batidão, bota no batidão. Vai começar, vai começar. Primeira, primeira, primeira do Pato 13. Um, dois, três. Agora, agora, agora. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma que toma, que toma. Toma, toma, toma. E aí, tá gostando, filha? Me dê, papai! Bora pra cima, pra cima, pra cima! E dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance! De novo, de novo, de novo! A galera no clima, no clima! Joga tudo pra cima! Um, dois, três! Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar, me segurar, me segurar, vai! Bagulho doido, bagulho doido. E o bagulho vai doidando, doidando, doidando. Bota na pressão, bota na pressão, vai! Bota na pressão, meu coco, bota na pressão, meu coco. E bota na pressão, meu coco. Bota na pressão, meu coco. O Patrese é o quê? Patrese, doido, Patrese, doido, Patrese, doido. Que doido! Não pá, não pá! Dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale dale dale dale dale dale dale. Doido, Patrese, doido. Agora! A galera vai dançando e o Patrese detonando. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma toma toma toma toma toma toma. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando. Vem mamando! Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Arrepia! Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando. Olha como é diferente, ó! Tá gravando? Diferente, vai! No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Pra cima! E o Patrese detonando. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí, família, pressão. Pega daqui, pega de lá. Uhul! Dale que dale! E aí, Diego da Peneira. O Júnior. Em doideira também, o Alex. O Clay Luiz. Luiz Paulo. O Léo também, do Jurunas. Feminizando o Felipe Mendes. Aí, Felipe! O tamanho acima do normal. O que é? O que é? Nossa, tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tanto que o tamanho acima do normal. O tamanho acima do normal. Acima do normal. Esse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta. Meu parceiro, Martin, já manda os brothers. Juntamente com a Erika. Bora aqui, ó. E aí, Martin? Pega daqui, pega de lá, pega daqui, pega de lá, pega daqui, pega de lá, pega daqui, pega de lá, pega daqui. Agora! Como é que é? Só quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho! Só quem gosta de beijar no escurinho faz barulho também! Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das solteiras? Quem tem amiga sapatão faz barulho! Quem tem amigo viado faz barulho também! Galera do Paysandu,

Patrick da Valor. E agora já não dói mais, me acostumei. Aí, Doug, chorar, é nóis, moleque. Fala de você, descer na parada. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei. Nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem. Mas essa noite eu sou. Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrependeu. Então toma, toma, toma! Diferente! E agora? E aí, Valdeci Projeto? Grande Valdeci! Joga o balde lá. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim. O diabo do diabo, diabo. Seu amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Bora, batalha. Pega o beco, é? No pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai. Crocodilo! Sim. Ah, é? Cara, que tá papo de querer me segurar. Segura a deitada, violenta, vai, vai! Put your fucking hands up, hands up! As crocolocas com a gente também. Aquele abraço. Pode ir, Swag. Sou terremoto. Um abraço. E aí, um dia você aparecer. O meu coração. As crocolocas. Reclama do céu. Mas aconteceu. E eu. Olha que pelo de fogo. De rock. Você. Mas você foi chegando e foi me conquistando por você. Eu largo tudo. Beija, beija. Beija. O gosto do teu beijo. O rosto não vale. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Vai! Toma que toma! É amor ou é dinheiro? Vai pra cima! E põe no gingado, no gingado, no gingado. E o papel se detonando no Caribe até sexta manhã. Gira, gira, gira, agora! Até

Toco, Rodrigo. Não vejo mais em CDC. É a pessoa que eu amei demais. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver nosso passado. O quê? Que pena que a nossa vaga já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Antes do amor. Que pena que a nossa vaga já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Galera, dança! Estranhos perdidos. Vamos dois direitos. Patrese, Patrese. DJ Patrese! Top DJ do Pará. Vamos dois, viramos um. Hoje somos a metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos a metade. DJ Marromit vai arrasar. Parei que não foi, agora vai. DJ Marromit vai arrasar, desgraçado. Calor. E a cama que dormimos não tem mais calor. Tá aqui sim, seu Marlos, também comigo aqui, ó. Perdidos tão perto. É o Marlon Beach, não, amor. É o Marlos do táxi. Só vai já se calar. Tá comigo. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos. Bora, pegadão! Ó! Já tá ficando chato, né? É. A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Prepara a dose, já tô doido. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Perei o Rosenberg até agora. E todo esse caminho eu sei de cor. Como é que é? Se eu não me engano agora, vai me deixar só. Um segundo passa não me atender. Terceira, se a... Vou baixar o som, meu irmão. Se o que dói em mim doesse em você. Vocês! Vai deixando a gente pra outra hora. Deixa nada. Vai tentar abrir a porta desse amor. Deve ser vergonha, ele gosta. Se eu tiver jogado a chave. Tipo batata. Deixa. Já mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. E quando se dá conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. Acelerando, acelerando, acelerando. Um, dois, vai!